receber. Esse manto é forte, dá de baixo bem. Esse manto é forte, deixa te cobrir. Esse manto é forte, se for para agora, deixa o fogo cair. Esse manto é forte, é de Deus o poder. Esse manto é forte, venha receber.